Olá a todos! Começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 111, última edição do ano. Eu sou o Vlas Júnior, eu estou aqui com o Carlinho Neto. Saudações. Ok. Eu só vou avisar que quando eu tossi, é porque eu realmente estou tossindo. Não é por besteira, Eu também. Vá pro inferno. O Yuri também é por besteira. O Eu quê? realmente tô. Não! Não? Eu não tô, não! Realmente, esse tempo tá me pegando. Esse tempo tá te pegando de jeito. Ah, é demais. Olha aí. Eu não consigo. Ele é muito insaciável. Não, mas eu tô. Eu tô até pensando em ir no médico, porque faz mais de uma Caramba! semana que eu não. A garganta tá muito boa. Caramba, Vilas, vai pro Mas enfim. médico, maluco. Voltando ao assunto, o Yuri tá aí também. Eu tô aqui também, olha aí. Quem Olha aí. diria? E nessa dimensão do ano, infelizmente, os outros participantes não puderam vir, né? Então vai Por ter suas que devidas ficar. razões. Educadamente falando, não puderam, né? Educadamente. Sim. Olha aí, eu tô tentando falar educadamente, vocês vêm com as suas ironias ainda. Isso, Não, eu não, tô sendo não, não. sincero. Educadamente não puderam. Não, e eu também tava sendo sincero até o padrinho soltar essa ironia de graça. Porque eu realmente eu falei, por suas devidas razões. O padrinho foi que disse. Educadamente, o caralho, maluco. Não, tô sendo sincero, tô dando indireto, direto mesmo. O cara quase mandou Vossa Excelência, o filho da puta. Admito. Eu não ia chegar nesse nível, não. Eu não ia Admito que é chegar uma nesse boa nível. frase. Vossa Excelência é um filho da puta. É uma ótima frase. É uma boa frase, que é uma forma de você tratar bem e ao mesmo tempo xingar a pessoa. Exato. Foi o melhor momento da TV Senado até hoje. JP, fique triste, não. Acontece. É, Ano que acontece. vem tá todo mundo de volta. Até o Bebop, recentemente estávamos conversando Pô, com é o ele. Bebop, Ele maluco. Eu não esperava voltará, pelo voltará. Bebop e apareceu aí. O Bebop voltou a comentar no grupo depois de quase 9 meses, cara. Ele comentou no grupo? Eu nem vi isso. Assim, no grupo, não. Eu não vi ninguém no grupo, não. Enfim. Enfim, maluco. Já terminou a apresentação, Vilas? Vamos Só tô lá. vendo que o JP falar. Esse é o padrinho. Define ele. Olha aí. Eu me defino. É isso aí. Mando O todos quê? para o inferno. Tá definido aí. Vai ser, padrinho. Nós terminei a apresentação. E agora eu queria dizer que o tema desse cast de hoje, a gente vai contar daqui a pouco. O tema dessa última edição. Só deixando claro que a gente não vai ter mais edições do ano, porque, por um acaso do destino, na próxima quinzena, né? Vamos dizer assim, vai cair exatamente no Réveillon. E aí é meio complicado, né? É exatamente na véspera de Réveillon, tá? Pra ser mais exato. Complicado demais. Então não tem gravação dia 31 de dezembro, Não nem tem, espere não por tem. isso. Encanto nenhum. E nem adiantaria a gente adiantar uma semana, porque ia cair no Natal. É verdade. Em épocas distintas, antepassadas da SMA, a gente fez isso, mas não é SMA, no Kyodai Se não. fosse no dia 25, a gente podia gravar, mas no dia 24 é complicado. Enfim. Enfim. Não, eu tô muito curioso que se é porque o JP tá comentando aqui. E o JP fez um comentário que o Luke fez um comentário mais o mesmo comentário mais cedo hoje no grupo. Que ele tá falando aqui que hoje seria um momento perfeito para reunir a gangue porque lançaram o Blu-ray de Boku no Pico. Verdade. O Luke falou isso hoje mesmo. Tipo, o que que deve ter o Blu-ray de Boku no Pico? As imagens sem aquelas sombrinhas de censura, por exemplo? Caralho, Tudo no modo full? Tudo no modo full? É como Boku no Pico deve ser visto. Se Boku no Não, é Pico como tava. Boku no Pico não deve ser visto, Se quer Boku dizer. no Pico já tava censurado, imagina o que é a versão sem censura. Seria uma loucura, meu velho. Ué, os pixels ali naquele cactus, você não se lembra da imagem pixelada nos Não cactus? quero Então. lembrar de nada. Não, não me faça tentar Já fiz você lembrar, já fiz você reviver isso. lembrar. A cena do carro jamais saiu da minha mente, o que é A muito cena triste. do carro pela ciência não se explica, aquilo é impossível, impossível. É muito triste. Enfim. Então, boa noite, Maldito JP. picolé. Como E é que é? antes da gente falar. Maldito picolé. É. Tá bom. Antes da Mas não gente era falar. picolé, era o sorvete de bola. É verdade, eu Não era picolé, era o sorvete, é aquele sorvete de massa, Vamos não era parar. picolé. Vamos parar? Eu pensava que era o picolé. Vamos parar, por favor? Picolé foi o que o cara fez depois no Por Garoto de Notre Dame. favor, vamos parar? É sério? É sério? É. Por mais que esse vídeo esteja indicado para maiores de idade, vamos parar? Por favor? Ué? É Boku no Pico, caramba. Vai falar o quê? Boku no Pico fala sobre flores, rosas e céu azul? Não. Poderia também. Fala. Tem Tá bom, inclusive. tem muitas flores bonitas em Boku no No Pico. O céu é cemitério, bem tem. desenhado. Tem nuvens Não bonitas. tem porque é uma O parte efeito do. da água é bom. O efeito da água na praia é bom. Tem mais cenário do É que caprichadinho. tem efeito a Caprichadinho. água, de fato. Oi? Tem mais cenário Talvez. Talvez. do que Bleach? E o carro balança bem, cara. O efeito do balanço Diria do que carro é tem muito bom. tanto branco quanto Bleach. Mas, né? O que que tem, Veloso? Tanto branco quanto Bleach. Mas, né? Concordo, eu concordo, Tem realmente muito concordo. branco. Tem branco até demais no anime. Branco demais, realmente. É uma paleta muito usada. Mas enfim, vamos lá. A gente não tá aqui pra falar em Boku no Pico. A gente tá aqui pra falar sobre o tema que a Rafa escolheu e não está aqui. Né? Eu acho que é a terceira vez no ano que isso acontece, mas acontece. Por isso que eu Enfim, digo, vá pro inferno. vamos É lá isso aí. para os comentários da edição passada. Se você não viu a edição passada e não quiser ver os comentários e está escutando isso aqui depois da gravação ao vivo. Então você pula, você olha no post do YouTube que provavelmente vai ter um comentário do Carlírio, bota com a minutagem, se o post É, não né? Porque estiver quem tinha pronto. que colocar os comentários lá não coloca, Se né? o post não estiver pronto, porque quando o post está pronto sempre tem uma unidade. Vai ter nos comentários do Carlírio, que o Carlírio está fazendo esse trabalho, que é excelente. Obrigado. Ou pode ter, ou se você ver por algum dos blogs, né, pelo Netoninho ou pelo Anime Coach, também deve ter a minutagem lá, você pode pular. Mas nós sempre recomendamos escutar, porque é uma parte muito interessante, bacana e complementar do cast a leitura de comentários. E não se esqueça, o comentário a gente lê inteiro porque é assim que o Feodai funciona. Olha Aí. Exatamente. Enquanto não tiver 100 comentários, a gente vai continuar lendo. Não, 100 não, né? Se chegar em 10, já fica mais difícil. Eu acho que se chegar a 5 já fica difícil, Não, dependendo do 5, nível dos mas comentários. sempre chega. Aí é coisa. 5 é direto. A gente tá É. com comentários, Fadinho. Mas enfim, vamos lá. Na edição passada que a gente foi, a última edição do ano também, sobre a nossa lista que a gente tá montando de 25 melhores animes segundo Kyodai. 25 animes marcantes, né? Não vamos chamar de melhores pra não dar problema. Melhores. Segundo o Kyodai, né? O Smimer comentou: falar de anime de um ano atrás já não é spoiler, assim como falar de anime de 20 anos atrás, muito menos ainda. Problema de quem não foi lá ver o anime. Então, eu sou da política que não me importo tanto com spoiler. Mas até eu tenho que admitir que certas obras, elas têm uma construção tão boa para um momento de surpresa que o spoiler meio que denigre um pouco. Denigre é uma péssima palavra, né? Café. Minimiza um pouco minimiza um pouco o impacto da obra, vamos dizer assim, né? Eu já penso diferente. Quer falar spoiler? Fala. Não quer falar? Não fala. E fechou ali. Pra mim, de boa. Né? Mas eu Falei acho que tranquilo. certos animes é legal você ver assim. Então, assim, a parada é assim. Eu também não me importo muito com spoiler, pra ser bem sincero, como o Carlos falou. Bom, eu não me importo em nada com spoiler, né? Pra falar a verdade. Mas eu acho que o spoiler existe e não importa se é um ano ou se é 20 anos. Ele de fato existe. Então, assim, é spoiler. Aí cada pessoa pode se importar do jeito que quiser. Eu não me importo, mas eu entendo quem se importa. Tá? Tem certas. Tem poucas coisas. Pra não dizer que não me importo, tem poucas obras que eu me importo. Tá? Tem poucas obras que eu faço questão. E uma delas que a gente citou foi o Shisekai Yori. Eu prefiro não falar Não, spoilers o dela. Shinsekai Ori é Eu prefiro não falar. Mas. não, não, Shinsekai Ori pra mim, acho que ninguém deve falar. É. Ninguém. Porque é algo que, tipo, é muito spoiler. É muito spoiler. Tipo, Qualquer pro coisa. Yuri, Shinsekai Yori é um anime transcendental. Não deve soltar spoiler. Não, não. Eu não vou É nem porque falar ele é isso. Yuri. Mais ou menos isso. É que Mais não ou é menos o isso. Ah, eu... transcendental. É a história construída para que o momento Que tem um spoiler específico. Tem vários spoilers que você pode dar da obra, mas tem um em específico que a história é construída para chegar naquele momento. E aí isso é quebrar um pouquinho, se você já sabe o que vai acontecer. Mas enfim, né? Obrigado pelo comentário, Smimer. Continuando aqui. Então, o Senafogo comentou O primeiro. primeiro comentário dele foi no Netuin. Oh, Senafogo, por favor. O YouTube não vai sair primeiro no Twitter do que no YouTube. Então, só pra gente seguir a ordem. Então, é assim, te agradeço pelos comentários, mas só pra facilitar, por favor, comenta primeiro no YouTube nas próximas vezes. É bom, hein? Então, eu vou começar pelo do Ismael Monteiro. Então, Ismael Monteiro, THE, o Lorde dos Comentários, comentou. E aí, Kyonecasters, sobre os comentários do Senafogo, serem foram da minha ordem, é para ser assim mesmo. A vida é fora de ordem, principalmente as dívidas. Sempre que organizamos Isso é parece. uma verdade. Que piada horrível. Não, Sempre mas que isso é uma organizamos verdade. parece uma nova que nem sabíamos que existia. Vou indicar três animes para os 25 que eu dai. Olha, nós três estamos aqui, então a gente vai definir se vai entrar ou não. Cara, eu prefiro que essas três definições a gente guarde para o Porém, próximo que eu dai do tema, que não volte agora. É o que eu prefiro, não, sério. a regra não é essa. O quadril Tem já uma vindo. coisa, porém tem uma coisa, Ismael. Você só E pode outra, só indicar podia um. indicar É um. isso que eu ia Só pode falar. indicar A um. regra diz que você só pode indicar um. Então eu vou ler os três, mas a gente só vai votar pelo primeiro. Porque Não, é não, assim. eu prefiro que você leia os três e no próximo comentário ele escolha de qual ele quer ingressar na lista. Ah, tá. Então tá. Então A faz gente isso. escolher é injusto, a gente Então escolher é pronto, é injusto. isso. Então a gente vai ler os três, mas no próximo comentário você tem que falar qual que é o anime que você quer colocar na lista. Ouviu? É Beleza, muito fala quais são os importante. animes. E outra coisa, desculpa, mas você queimou pauta. Os outros dois nem adianta indicar de novo você, tá? Vamos lá. Então vou indicar os animes. Aí eu duvido que entre primeiro Shogun no Hakugo Shinju. A história é muito boa. Consegui fazer uma história interessante ainda, mostrar o Hakugo, que é estranho para os nossos detalhes. É um grande feito. Os personagens são muito bons e bem humanos. Eu queria comentar rapidinho sobre esse. Que assim, eu não sei se vai entrar porque muitas pessoas vão votar. Mas a gente recentemente, eu, o Yuri e o Luke, fizemos um podcast sobre os melhores da década de algumas coisas. E o último foi sobre séries de animação. E entre os nossos 10 melhores séries de animação da década, Hakugo foi provavelmente o anime mais bem colocado. Então, foi assim, é porque não foi por colocação, né? Mas foi o mais au concours do grupo, né? Então, pelo menos talvez ele tenha chances de entrar sim, tá? É isso que eu queria dizer. Leia aí os comentários do Senafogo, Caliro, e o do Ismael, pra depois eu ler o do Senafogo aqui. Você não quer matar os dois os outros animes já dele, não? Não, mas é porque é no Anime Coach. Ah, então tá bom, vamos lá então. Vou comentar aqui o que o Senafogo falou, né? Vamos lá. Fala, padrinho e pessoal do KP, tudo bem por aí? Por aqui, muita correria para finalizar várias atividades antes que esse 2019 termine. Aliás, 2019 que foi um ano daqueles, deveras triste. Este ano levou muita gente, desde o para mim querido e estupendo jornalista Ricardo Boechat, passando por Brumadinho, pegando o pessoal na cidade de Vilazo e finalizando com o nosso cara apresentador Gugu Liberato. Mas enfim, como nós ainda estamos aqui, vamos com a parte 1 dos meus breves comentários. Padrinho, a Chikorita até apareceu, é verdade, mas foi de forma tão tímida que nem parecia a Chikorita que eu conheço. KKKKK. Pensei que ela ficaria um bom tempo no cast, mas me lembrou muito aquele personagem do jogo Mortal Kombat, que de vez em quando aparecia no meio das lutas sem você saber como e nem por que ele apareceu e logo depois ele sumia. Ah, deve ser aquele fazendo. Acho que é Exato. desse que ele tá falando. Que na Vamos lá. minha, e que na Tosti! verdade é. E que na verdade é. Tosti! Ok. Obrigado pela explanação. Só para deixar claro, o Luke e o Evilásio interpretaram errado sobre os gêneros e temas que eu falei de Code Geass, pois como se tudo aquilo fosse apenas gêneros. Até separei com ponto e vírgula os dois grupos, mas enfim, aquela pequena listinha abarca gêneros e temas, e não apenas gêneros, beleza? É, ele deu uma cutucada aí no Evilásio e no Luke, mas enfim. Entendo. Quando a gente vai ler comentários, infelizmente eu tenho que ler muito rápido. Às vezes eu não paro para separar mesmo, não. Então peço desculpas aí. Então entendo que alguns lá que você falou poderiam ser temas. Gêneros é meio difícil. Vamos lá. Sobre o ponto que parabenizei a Jojo, calma lá, meus queridos. Não precisa vir com sete pedras na mão. Especialmente você, Yuri. KKKKKK. Eu escuto e sei desta premissa do Kyodai desde o primeiro, que foi muito antes de você entrar na equipe. Eita! E não quero mudar nada na forma como faz o negócio e nem de longe foi minha intenção. No fim das contas, acho apenas que vocês ficaram meio pilhados com a história e não interpretaram bem o que eu falei. Exceto em Vilazos, que parece ter entendido um pouco o que eu quis passar. Quero apenas parabenizar a Jojo, pois achei excelente o modo como ela recomendou o anime. Mas beleza, vamos em frente, meus nobres. Okay. Só falando, que era sobre a questão do spoiler. Assim, desculpa se a gente interpretou, a gente ficou mais pilhado e tal. É só porque isso já foi faltado tantas vezes que às vezes a gente fica... Então, desculpa se foi mais forte, mas você sabe a nossa posição, todo mundo escuta a gente sabe a nossa posição, a gente vai manter. E a gente não quis ofender ninguém, nem pegar mais pesado com ninguém. Só porque já foram tantas vezes que às vezes a gente dá uma resposta um pouco mais seca. Desculpa aí. Vamos lá. Padrinho, a respeito de Dragon Ball, eu agradeço o seu voto. Mas a lista dos 25 agradece muito mais do que eu. Mas eu gostaria de te parabenizar por duas coisas neste aspecto. Agradece, primeiro. Não agradece, não. Primeiro, você resumiu seu voto excelentemente bem na frase: o Dragon Ball de verdade está ali, na sua essência. Exatamente, concordei plenamente contigo. Pois eu acho que Dragon Ball Z, depois da saga de Frieza, a essência de Dragon Ball se perde completamente. Eu gosto da saga Cell. Eu acho que tem o melhor final de Dragon Ball. Eu acho que se perde depois da saga de Cell, pra falar a verdade, né? Pra mim, o final de Cell é emocionante. Tipo, a saga do Majin Buu não tem essência nenhuma. É um Mo escancarado. E um Mo pobre, ainda por cima. Eu chorei no final da saga Cell, isso eu tenho que admitir. Vamos lá. Mas o melhor final de Dragon Ball tá na final da saga GT. O problema de GT é que só tem um final que presta, né? Mas dito isso, é o melhor final. Mas eu não sei, porque eu gosto muito do final da saga Cell, cara. Não, mas a GT é o melhor final, cara. Não tem pra onde correr, não tem. É porque é o final pros fãs, pro fã. Mas é muito bom, Vilazo. Não faz sentido o quão bom é. É absurdo. É que pra chegar naquele final, você tem que aceitar tanta coisa que eu não quero. Você tem que aceitar o vilão chamado Baby, que é um escroto. Você tem que aceitar a Pan do jeito que foi apresentado ali. Por exemplo, eu prefiro a Pan do jeito que é apresentado no Super do que como é apresentado no cara, sério, eu odeio... No Super que não faz nada? Faz sentido. Peraí. Não, mas é que é a personagem... Super, tá. Eu entendo Vilazo porque a Pan em Dragon Ball Super, eu odeio Dragon Ball Super, já vou falando. Só que a Pan ali, ela tá melhor apresentada do que Dragon Ball GT. Só isso. É só isso. Tá bom, padrinho. E que em Dragon Ball Z também, tá? Só quero dizer porque a Pan aparece no final do... Da saga de Buu. Eu também não acho legal, não, tá? Mas aquela é, querendo ou não, a Pan pequena. Aceite você ou não, caramba. Fazer o quê? Não, eu também, mas... Enfim. Vamos lá. Segundo. E a outra coisa foi chamar a atenção do Yuri para um anime que foi feito e exibido nos anos 80. Logo, como vê-lo com o anime atual de maneira normal? Não tem como. É como eu queria assistir o primeiro Gundam, como se tivesse assistido o Gundam Build Drivers. Mas aí tá o problema, meu filho. Uma coisa a gente ter visto e a gente tivesse fazendo essa lista naquela época. Outra coisa é a gente tá fazendo essa lista hoje. Eu acho que não deveria. Eu acho que obras incríveis, elas são atemporais. Por isso que eu gosto muito aqui do Dragon Ball até hoje. E eu não acho que tenha questões dos anos 80. Por exemplo, próprio em relação a Gundam, eu não vi o Gundam original, vi muito pouco, na verdade, de vídeos e tal. E eu vi um pouco do Build Divers. Só a premissa do original já me interessa muito mais do que do Build Divers, tá? Então eu não sei. Eu não sei. Eu acho que boas obras são atemporais, sabe? Tem muita série dos anos 80 que a gente assiste e que a gente lembra até hoje muito, com muito carinho. Cara, tem um anime dos anos 80 que quase ninguém comenta e nem eu mesmo, é uma falha minha, que é o Honey, que é um anime, um shoujo bem bacaninha do final dos anos 70, exibido no Brasil no início dos anos 80. Eu acho ele tão sensacional, cara, tão cativante. E é um dos animes que eu guardo na minha memória, como um dos primeiros animes que eu vi na minha vida. E é muito bom, Honey. Muito bom, mas enfim, entra mais ou menos nesse contexto. Mas assim, eu entendo que quando você assiste uma série antiga, um filme principalmente antigo, você tentar ver com os olhares daquela época. Mas eu acho que quando é bom mesmo, o negócio é, ele te pega de um jeito que você aceita, só aceita o ritmo, sabe? Pois é, mas também tenho. Mas essa semana eu tive uma conversa lá com algumas meninas lá da galeria, que elas vieram pra mim e falaram essa mesma coisa. Tipo, velho, beleza, ok, é um anime clássico, foi feito em outra época, mas tipo, que se foda, não é pra fazer isso. Tipo, se você voltar, se você ver a problemática da coisa, Ah, é, eu tipo, tinha esquecido. Não só é misógino, como é pedofilia na cara. É tipo, é muito babaca, né? Tá ligado? Tipo, não é tão fácil assim. É Não difícil, eu concordo. é difícil, maluco, é difícil. É E difícil. tipo, é porque a gente aqui, acho que no podcast anterior, a Rafa não participou também, não foi? Não Não, ela participou. não participou, ela não participou. E tipo, eu acho que um olhar feminino faria bem pra gente naquela Sim, hora. faria bem, mas a Rafaela ia concordar meio com a gente, porque ela, Dragon Ball clássico é o que ela mais gosta Ela também. gosta também. Mas mesmo assim, velho, É não assim, sei, eu não eu sei. concordo. É assim, Yuri. Desculpa. Novamente, eu concordo com você e é muito do no, da nossa visão. E aí eu não sei. Até, pronto, não vou falar pra você, mas da minha visão é um negócio mais atual que eu admito. Eu não me tocava muito disso quando era mais novo, tá? E hoje eu olho e me sinto mal. Porém, desculpa. Porém, tem certos elementos de Dragon Ball que eu acho que se eles são removidos, eles não tiram a essência e nem a comédia da série. E esses elementos são esses elementos, principalmente esses elementos mais exagerados, alguns, né? Tem algumas piadas que não tem, que infelizmente Dragon Ball é isso. Mas algumas piadas, elas podem ser retiradas e não tirar esse Dragon Ball. Então, eu concordo que é problemático, e eu concordo que para muita gente que vai ver hoje, vai ser problemático. Só peço para você, antes de terminar o comentário do Senafogo, só peço para vocês me esquecerem, não é defender o errado aqui, mas só peço para vocês me esquecerem que na época que Dragon Ball foi feito, isso não era uma problemática social em nenhum país do mundo. Tá, Na mas essa é a visão do Senafogo. época, De mas novo, agora eu é. não tô falando da Agora época, eu não tô falando, eu tô é. falando da lista. A lista a gente tá fazendo agora, não é na época. Sim, É isso que eu tô sim, sim. falando, Eu esse é o concordo. problema. Eu concordo. Eu tô, como eu disse, Yuri, novamente, eu concordo com você, tá? Cara, mas se eu for pegar pra ver os animes antigos com o olhar de hoje, com o que é problemático hoje, Dragon Ball tem esses problemas? Eu simplesmente eu ia avaliar só os problemas, eu não ia deixar Dragon Ball entrar na lista, Mas simples assim. é porque Eu não ia assim, deixar. tem animes hoje em dia que tem esses problemas. E eles, inclusive, são muito mais agressivos do que isso. E muita gente não fala São. tanto, sabe? E É por porque assim. conta disso, eles não entrariam do mesmo jeito nessa lista, pra Pois mim. é. Não, tudo bem. Aí já é a questão da escolha pessoal. Motivo porque você não quis botar, eu entendo, eu não concordo. E aí você também tem que entender o nosso motivo para colocar. Só isso, né? Tudo bem. Que você compreendeu, tá? Não tô dizendo que você não entendeu. Bom, Tá? voltando aqui, o Senafogo tinha dito, o problema nisso de Dragon Ball, aí tá. Eu comecei a rever este anime em setembro de 2016 e terminei em junho de 2017. Presumo eu que ele viu episódio a episódio. E ri da mesma maneira como se estivesse assistindo pela primeira vez. Para mim, tudo que está contido nele, seja as grandes lutas e as partes de comédia, assim como os pequenos erros e problemas, faz ele ser ótimo exatamente assim do jeito que ele é. Abraço do Senafogo. Bom, acho que não compete mais comentar essa parte final do comentário dele, que a gente acabou de debater justamente isso daqui. Então, meio que não compete. Meio que não compete. E só para encerrar da minha parte, Dragon Ball, tanto clássico quanto os outros que vieram depois, sim, tem problemas. Mas Sim, tem coisas que a sociedade hoje em dia não tem como aceitar, realmente, não tem como não aceitar. É trivial, muitos casos sérios que ocorrem no enredo de Dragon Ball. Mas não vou dizer vida que segue, porque é forçar a barra, né? Mas, caramba. assim, ó, eu vou É que até nem Vilar já eu falou, vou Yuri já vou vou falou. vou pseudo polemizar aqui. Eu acho as piadas, são muito bobas as piadas de Dragon Ball. Na minha opinião, são muito bobas, mas eu entendo que muitas delas passam no ponto. Dito isso, para mim o que mais me incomoda em Dragon Ball é o Mr. Popo. E é sério, me incomoda pra caralho o Mr. Popo. O Isso. Mr. Po também. O Mr. Popo me incomoda. Eu não imaginava que você ia falar ele. Esse é o Mas que é o mais me problema. incomoda, assim, de todas as coisas você fala, ah, mas tem. Porque muitas das piadas são entre crianças descobrindo as coisas. Se você tirar muito do Mestre Kame, principalmente, do primeiro Dragon Ball, não tem piada adulto com criança, sabe? Não ofensiva no nível que a gente fala. Mas o Mr. Popo, ele só é errado. Não, o Mr. Popo, ele é muito Ele é errado. muito errado. Ele é nível Gugu Negro de errado. Ele é muito errado. É muito errado. Pois é. Enfim. Bom, posso matar o comentário do Ismael já aqui, Pode, Velasco? pode. Então, vamos lá. Saudações, Calírio. Você percebeu que eu troquei 2005 por 2015. Eu tinha percebido isso no comentário passado, realmente. Os problemas de visão já começam a aparecer. Cara, não me fale em problema de visão, que amanhã eu tenho oftalmo. Meu Deus do céu, mas enfim. O Não me seg... fale de problema de visão, porque a minha visão ainda é perfeita. Ah, ok. O segundo anime é Yuri on Ice. Ah, não. Ah, sim, o segundo anime lá da lista de três. Exato. Aqui, ó. Ó, o segundo anime, Velásio. O Toma segundo aí. anime é Yuri on Ice. O anime mostra bem o que é a patinação e mostra de forma natural e sem forçar a barra um relacionamento gay e as músicas são demais. Esse foi o segundo anime. Tá aí, ó. Esse foi o segundo anime da tríade Gosto dele. do anime. Eu Gosto muito. gosto, eu concordo. Gosto muito. Na hora que for julgar, eu digo qual é a minha opinião pra entrar Isso no é, se julgamento. ele entrar no julgamento, né? É, Se se ele for entrar no esse. julgamento, aí eu digo minha opinião sobre ele entrar no ano 25. Tá, continuando aqui o Cenafogo. Rapidinho, Cowboy Bebop pra mim não precisava ser explicado o porquê de ter entrado na lista. Ha ha ha. Zoeira à parte, Cowboy Bebop é um dos poucos animes que estão no meus dois top 10, melhores que já vi e os que mais gostei. Então só isto já valeria para eu votar nele ou indicá-lo para a lista em questão. É, Vilas, concordo plenamente com a citação de que a história de alguns personagens por si só já daria um anime. E discordando do Yuri, mas por uma coisa legal, a bomba de carisma em Cowboy Bebop, na minha humilde opinião, é o Ain. Adição mais que obrigatória para a lista, ainda bem que passou. Eu gosto muito do Gosto, Ain. pessoal. Gosto muito do Ain. Mas Cowboy Bebop é fantástico. Enfim, a gente já discutiu isso. A gente já passou. Cowboy Bebop, anime nota 8. Isso Cowboy aí. Boy. É, Cowboy Bebop, Boy. anime nota 8, muito bom isso daí. É. Anime nota 8, desgraçado, padre. É desgraçado, Mano cara. do céu. Desgraçado é só era sua Tá, vamos lá, pessoa. rapidinho. Vamos lá. É, continuando. Mamoteiro. Por fim, devo concordar com o Dragon Ball clássico, é muito bom e a comédia é impagável, porque às vezes a piada é bem bexinha, mas você não para de rir. Lembro bem dos pais da Bulma, azucrinando ela, dizendo que ela tava com a macaca, e foi quase o ep inteiro, eu ri demais. O pior que na época, no colégio, uma colega que jamais iria imaginar que assistiria anime ficou comentando as aulas inteiras desse ep. Igual ao Luke, antes era mais fã do Dragon Ball Z, mas hoje gosto mais de Dragon Ball. Mas as lutas de Z são magníficas. Enfim, eu gosto mais do Dragon Ball clássico. Esse foi um grande é, hein? Gosto Grande muito do é. Dragon Ball clássico. Gosto de algumas lutas do Z. Não acho elas magníficas, tenho que admitir. Concordo plenamente, professor. Cenafogo. Na parte 3, meus comentários apenas fazer uma observação sobre Tengen Toppa. Por opiniões diversas que eu vi e li ao longo da vida, não sei se este anime seria uma adição singular para uma lista de 25, haja vista que as opiniões a respeito dele são muito controversas. Um amigo meu, por exemplo, certa vez me disse que muitas pessoas à época falavam muito bem de Tengen Toppa e ele foi assistir meio que por causa disso. Não sei se ele foi pego pelo monstro da expectativa, mas para ele Tengen Toppa foi um anime nada demais. Nota 6, nota 5 talvez. Tendo tudo isto em mente, acho que devo concordar com o Parinho e não votaria neste anime para o top 25. Não, mas que bom para o look que ele passou, né? Abraço até amanhã, kkk, e até o próximo, KP. Até amanhã, porque a gente fala no final. Até amanhã. Enfim. Leio da escritora aí. Opa, sim, deixa eu pegar aqui. Ok. Só, aqui vem o e-mail da escritora, o comentário da escritora. Saudações da listinha da parte 3 ao Kill Die Podcast. Pena que foi no quase. Ao menos sei que numa lista maior, Bakuman entraria. Só surpresa do nosso padrinho não ter visto o anime. Tá surpreendendo ultimamente o cara, hein? Posso saber o que tem contra animes longos, seu Yuri? Ah, tem. Quer dizer que nenhum deles é do seu agrado? Espero uma justificativa de sua parte. Caso queira responder, se não, fica quietinho. Ui! Hadouken! 33 hits combo. Olha que maravilha. Só por causa disso, nunca mais vou ler. Acabou, é isso aí. Foi triste. Não, tô brincando. Quase não pude Tá dar tão baixo. indicação pelo áudio baixo do Evilásio. Ainda bem que prestei atenção e dei meu ar da graça, olha aí. Oh, desculpa aí, estava muito baixo o áudio. Realmente eu não percebi, né? Eu também E não. ninguém me falou, topa bem. Ah, mas eu também não percebi, não. Né? Enfim, quantas indicações gostei das que nós, comentaristas, escolhemos, da escolha do Evilásio, e do padrinho em parte. Ah, Tava na cara que o Bob foi. eu só queria dizer que o Yuri gosta de Gintama, então ele não pode falar de anime grande, não. Não posso. Assim, depende, né? Pra lista de 25, posso. Você Mas. não queria que Gintama entrasse como de Caramba! 25? Assim, pessoalmente sim, mas assim, eu sei que pra lista, não, não, eu não colocaria, não. Tá bom. Tava na cara, né? Tem muita coisa errada também que tomaram, eu não colocaria. Tava na cara que. Tava na cara que o Cowboy Bebop ia passar. Tenho que requisitar o anime de novo, pois faz anos que vi e tenho nenhuma lembrança da época que vi. Fora os elogios do pessoal a respeito, as demais indicações. Mal aí, Yuri e Luke, nada contra suas escolhas, apenas não assistiria nenhuma delas. Qual foi a minha? Esqueci. Foi o Horomusko. Uau, Que entrou ok. também, tá? Sim. Mas dito isso, ok. Apesar dos pontos que são bons, sou assim. Mesmo que não curta certos animes, respeito quem curte e entendo o que estes têm de especial. Indo para a indicação do padrinho, tenho sim algumas lembranças das Guerreiras Mágicas de Hey Arnold. De sua exibição no SBT, dos produtos que vieram das mesmas no... Na, das mesmas? Não, da mesma, acho. No Brasil. Das mesmas no Brasil mesmo. É porque... acho que é da mesma, porque está se referindo no SBT. Não, tá se referindo às Guerreiras Mágicas. Ah, é? É. Ah, pode ser, então, realmente. A mais óbvia era. Então, desculpa aí, escritor. A mais óbvia era uma máquina de escrever de caixinha, de caixa registradora e uma que era conjunto de luva e espada da Lucy. Espero ter acertado ou minha memória enganou a respeito. Dois Acertou. pontos. Dois pontos são louváveis nesta história da Clamp. O estilo de drama que foge bem do padrão, Mahou Shoujo, e o visual inicial dos protagonistas e suas espadas. Acho sensacional o figurino delas, bate com igualdade para mim com os que eu vi em Yes, Precure, Go Go, Precure 5 Go Go e Tokyo Mew Mew. Quando penso em figurinos de Mahou Shoujo. Um feliz Natal e um feliz 2020, equipe do Kill Life Podcast. A equipe do Kill Life Podcast. E até a próxima. Um abraço aí, escritora. Feliz Natal, feliz 2020 também. Um abraço aí para a escritora. Assim, vamos lá. De novo, a questão dos animes longos é muito mais. É porque para a lista de 25, e para mim pessoalmente, eu tenho aspectos diferentes de escolha. Porque no meu caso, a lista de 25 é algo que é para todo mundo. É algo que, tipo, é um gosto em geral. Eu sei que outras pessoas iriam gostar. E aí a gente vai discutir sobre se essas pessoas iriam gostar ou não, pelo menos para mim. E é por conta disso que eu coloco algo que seja que tenha sido de importância ou que seja importante para o mundo de anime ou e que tenha um papel e que tenha tido um papel importante. É muito por conta disso. Dito isso, quando eu falo de anime grande, é porque eu sei que eu não recomendaria um anime de tipo 90 episódios sem muita preparação antes. Por exemplo, Recomendo o Jedi. não, tipo, depende. Por exemplo, eu tenho certeza que se colocassem o Chikyodai, o Luke tentou colocar o Chikyodai ainda não? Não, ainda não. Tá. Ainda não. Por exemplo, o Chikyodai, por mim, entraria. Porque é um anime que você mal percebe e acabou os 90 episódios. Dito isso, ainda são 90 episódios. É difícil. Principalmente pra você recomendar pra alguém. Então é muito por conta disso que eu tenho certo problema com animes grandes no, na lista de 25. Eu não colocaria Gintama, porque tem 300 episódios. Eu não colocaria Naruto, porque tem 300 episódios. Eu não colocaria. Eu acho que Dragon Ball entrou, mas tipo, ainda é um anime grande. Tem uma cara de episódio. Cento e poucos. Code Geass entrou, mas só que foi bem no início. O Evilásio deu essa dica pra gente. Tipo, se a gente quisesse colocar, coloca logo, porque senão não vai entrar depois quando a lista diminuir. E aí eu fui ter mal passado com o Code Geass, porque pra mim tem importância, mas ainda assim é um anime grande, 50 episódios. Eu tive um certo problema em colocar ele também. Então, tipo, por mais que eu goste de animes longos, eu vejo que colocar na lista do top 25 é outra história pra mim. É, tudo bem. A regra de cada um, a gente disse desde o começo. Cada um escolhe o seu motivo para escolher ou não o anime. Então, tá de Sim. boa. Não concordo, mas entendo. Enfim, é isso. Os comentários foram esses. Muitíssimo obrigado a todo mundo que comentou. Vamos pro cast. Vamos para essa edição, né? O cast. Tema principal. Pera aí. Cara, o JP tá on fire aqui comentando. Eita, nós. Quem que ele comentou? Fala aí. Ele falou de Bleach, foi uma propaganda de alvejante. Porrada, Ixi! provavelmente da hora que a gente tá falando do comentário de Senna Fogo, de Dragon Ball. O melhor final de Dragon Ball é o do Abridge, concordo que é muito bom. Não, não, você concorda que é muito bom, mas ele disse que é o melhor, caramba. O É melhor bom demais. final. É bom demais. É porque eu não, com o Abridge, tava mais perto de eu chorar de rir do que de eu chorar de verdade. Então. É verdade. O final do Dragon Ball GT, eu morri de chorar. E aí ele citou aqui uma frase minha que eu falei que foi: ele pega de um jeito que você aceita. Júnior Evilásio, Pegador 2019. demais. Nossa Gostoso Senhora. demais. Sei. Bom demais. Bom demais. Seu comunista O safado. quê? Da onde que veio isso? Que é isso? Ah, me dê essa Enfim, foice e vamos martelo lá, vamos lá. aí. Então, vamos lá. A gente tá voltando. Toque, Vamos pro toque tema. fino pra mim. Vamos pro tema Toque principal. pra mim. Então, o tema principal dessa edição que a Rafa sugeriu. Fala, Vou falar Bratislava. sempre, foi a Rafa sugeriu. Então foram bons animes para se ver no fim de ano. Segundo ela, a ideia era que fossem animes mais leves, mais tranquilos, fossem interessantes se ver no fim de ano. Obviamente, cada um escolheu baseado na sua escolha pessoal. É verdade. Eu Mas seriamente vou saber a sua opinião depois que eu vi isso. Mas é de boa, tranquilo. Então cada um, como somos só três, cada um vai falar de duas séries ou filme ou o que for, né? Dois animes diferentes. Quem vai começar? É porque eu quero mudar minha segunda opção. Vai Eita, fazer pela mãe. outra imagem? Pois é, vai alguém aí, Eu por favor. começo, vai. Eu começo. Então tá, minha primeira opção vai ser um filme, que é um filme de Natal, que é o Tokyo Godfathers, do Satoshi Kon. Eu acho maravilhoso. A primeira vez que eu. Ele é um filme que se passa no Natal, né? Com várias referências ao Natal. É o primeiro filme de Satoshi Kon que eu assisti. Eu assisti em VHS ainda. Acho maravilhoso, tem um DVD, gosto muito. Da trama, do jeito como a trama é façada, da mensagem que o Satoshi Kon tá contando nesse filme, do fato de ser um conto de Natal, de fato, né? A ideia de que o bebê que esses ter esses personagens. Para quem não conhece o filme, ele vai basicamente vai contar a história de três mendigos que se veem no meio de uma jornada de devolver um bebê aos seus pais, né? Então é isso numa Tóquio no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E cara, é maravilhoso, é muito encantador saber a história do passado desses personagens, por que que a trama tá se desenrolando. E é um filme de fim de ano, né? Então ele foi feito para ser, né, dessa época. Eu já revi ele algumas vezes. Como eu disse, eu vi ele a primeira vez. Foi o primeiro filme de Satoshi Kon que eu vi. Eu vi ele num fim de ano. E eu acho esse filme maravilhoso. A trilha sonora, como ela é explorada, é muito boa. Os personagens são muito legais. E a trama é muito emocionante. Eu adoro Talk About Fathers. Eu acho que ele é um excelente filme para se ver e rever em fins de ano. Já falou do segundo já? Vocês viram Talk About Fathers? Eu não vi. Não, também não. Apesar que já me indicaram bastante. Tem uma amiga minha lá da galeria que ela gosta muito de Satoshi Kon. Cara, E ela me indicou. um dos primeiros filmes, Yuri, pra você ter uma ideia, um dos primeiros animes que o Evilásio me indicou, quando comecei a conversar com ele lá no Longínquo 2011, foi: Calírio, assista Tokyo Godfathers. E não viu até Assista. hoje, seu E não vi sacana. até hoje. Isso, Ele me indicou sacana. lá em 2011. Sa Assista Tokyo Isso é Godfathers. sacanagem, cara. Isso é meio que Isso é sacanagem. Eu nunca prometi que ia assistir. Ele me Que indicou, mas eu nunca prometi que ia assistir. isso? Não dá pra indicar as coisas pro Carrilho. É muito triste isso. Ô, seu sem vergonha, quem que tá vendo o Horomuzuko por causa daquele podcast de indicações pra mim? Quem que tá vendo? Olha, ele tá vendo, padre. Você tá vendo? Então fica aí, não dá pra indicar as coisas do caninho. Vai pro inferno. Quantos anos, padre, você tá vendo esse Horomuzuko? Tá, Carlito, então vou de novo indicar para você. Assista Tokyo Godfathers. É um filme excelente e eu acredito que você vai gostar muito. Ok, quando eu sair de férias do meu emprego, lá pro julho ou agosto, eu coloco ele pra assistir, então. Porra, é só um filme. É só um filme, Cara, mas vai saber o que eu vou estar fazendo no trabalho até lá, vai saber qual o nível de tempo livre que eu vou ter, porque nem publicando no blog eu tô tendo tempo direito, então não se sabe. Então eu jogo no mais tardar, na pior das hipóteses, na pior, vejo nas férias do ano que vem. ok. É muita procrastinação, padre. Ouvintes, se vocês não ouviram, não demorem quanto tanto com a Lírio. Assista esse filme, é um filme Mas vai maravilhoso. pro quinto dos infernos, Vilas. Oxi. Esse é teu exemplo pra não demorar tanto quanto você, cara. Eu nem te ataquei. Padre, você colocou na agenda em julho. Eu nem te ataquei. Acabei de Calma. falar, na pior das hipóteses, vejo só em julho, mas se eu ver antes é lucro. Ok. Ué? Cara. Enfim. Ok. É melhor uso da nona sintonia de Beethoven que eu já vi também. Só queria dizer isso. Gosto muito desse filme. E aí, agora um de vocês? A gente vai revezar. Eu posso falar um meu. Eu vou falar de Bingo Eurocamp. Black. Não? Eu vou falar de Eurocamp, que é esse anime que ele é perfeito para esse final de ano. É aquele anime que você só vai se sentar, vai pegar algo friozinho, porque aqui faz calor. Brasil, né? Você vai pegar algo friozinho, você vai pegar. Você colocar o seu ventilador no máximo, você vai pegar um cobertorzinho. E você vai assistir esse anime aí, que o Yurikamp, ele vai tratar dessas garotas maravilhosas, a Shimarin, a Kagamihara Nadeshiko, a Inuyama Aoi, a Oga Kishiaki e a Saito Eno no final. E todas elas vão sair em suas pequenas viagens para o campo, para acampar um pouco. Para aproveitar a vida ao campo, enquanto o inverno está chegando. E Do it, eles tipo, comem. mas é algo tão maneiro, é tão bonitinho, é tão, dá tanta vontade de fazer. É um clima frio, elas estão em volta da fogueira, elas estão bem agasalhadas, Elas estão fazendo comidas que gostam. Elas estão conversando sobre o tempo, a vida e o resto e tudo mais. Eu vou ser sincero. É raro eu falar isso, mas eu tô concordando da primeira à última palavra com o Yuri, cara. Yuri Camp é fofo demais. É fofo demais esse anime. É fofo demais, cara. É muito bom pra você ver no final de ano. Dá aquela relaxada, você fica... É bom pra ver em qualquer época do ano esse anime, mas no final de ano deve ter aquele chan especial do tipo, nossa, cara, eu quero esse ano rindo. Eu quero esse ano feliz. Total, total. Você fica de boa. Você, nossa, velho. E vai ter segunda temporada. Olha aí, ó. Pois é. Então, vai ter agora aí, janeiro. Exatamente. E aí, ó, maravilhoso, Yuri Camp, a gente vai voltar aí com outro nome, eu não lembro o nome exato, mas vai voltar aí. Então, fica aí de olho. É só preparar aquele chocolate quente na sua xícara preferida, se colocar na frente do computador com o seu chocolate quente e aproveitar o anime. Cara, Yuri Camp é bom demais, acho que ninguém nunca imaginou que seria interessante, talvez só eu e Yuri a princípio, mas acho que ninguém nunca imaginou que seria interessante você ver um anime em que meninas ficam acampadas na beira de um lago apreciando o Monte Fuji numa bela noite estrelada. É verdade, é muito bom. É um anime que depois que você vê, você para, você vai um pouco na sua janela, você olha. Ainda tá de manhã, mas você vai esperar que chegue até de noite pra você olhar as estrelas. E pegar um pouquinho de chocolate e tomar enquanto você tá vendo. Aí você mora numa cidade grande e que é muito difícil ver as estrelas. Não, isso que eu ia falar. Se você mora em cidade pequena, de interior, ou cidade que não tem muito prédio, que não tem muita edificação, você sai em vantagem. Porque a incidência de luzes é baixa e não atrapalha a vista das estrelas. É verdade. Mas isso vale a pena. Vai lá assistir. É bem bom. E eu concordo com o João, hein? Concordo com o nosso amigo João Paulo Oliveira aqui. É garotas fofas fazendo coisas fofas. É isso aí, cara. É maravilhoso. Só coisas. Só coisas fofas se necessárias. Ok. Carreiro. A minha indicação, a minha primeira indicação vai para um anime que foi exibido na temporada de julho de 2008, para vocês verem como eu sou antigo, o ancião do grupo aqui, né? É, julho de 2008. Podem fazer as piadinhas que eu aceito. De boa. E vão pro inferno. Esse anime se chama Nogizaka Haruka no Himitsu, ou num português literal seria O Segredo de Haruka Nogizaka. De Nogizaka Haruka. Enfim. Qual que é o plot central desse anime? Nós temos uma jovem, bela, bonita, meiga, inteligentíssima, de N capacidades culturais e podre de rica, chamada Nogizaka Haruka. Ela estuda numa escola particular normal, não é só para menino rico, não é só para gente rica só, mas é uma escola particular normal, tem seus amigos de classe normais. Ela é bajulada na escola por todas as suas qualidades, tá? Por tudo aquilo de bom que ela faz, tudo de bom que ela tem. Só que ela tem um pequeno hobby, assim, um hobby pequenininho, tá? Assim, pequenininho, um hobby pequenininho, que ela tem medo que os outros descubram que ela tem esse hobby, tanto que ela esconde até do próprio pai esse hobby, porque o pai dela é muito enérgico. E ela tem medo que isso se espalhe na escola, porque se espalhar na escola, a boa imagem dela vai cair. A boa imagem dela vai sofrer uma queda e ela vai acabar... Ela tem medo de começar a ser rejeitada por todos. Ou seja, ela não tem medo da queda da imagem dela. Ela tem medo de começar a ser rejeitada pelo hobby que ela tem. E qual é esse hobby que ela tem? Ela é uma otaku. Ela é uma grande fã de anime e mangá. Esse é o hobby dela. Otaku. Ela é uma grande fã de anime e mangá. E caramba, meu, como é que eu posso falar? O plot gira em torno dela, com essa dúvida cruel de sua vida, e com um rapaz chamado Ayase Yuto, que é um rapaz de classe média, normal, comum, sem nenhum atrativo, que vive com sua irmã e uma amiga da sua irmã, e as duas não fazem nada na casa dele. É ele que faz café da manhã, é ele que faz o almoço, ele que faz a janta, ele que limpa, ele que lava, ele que cozinha, etc, etc, etc. E as duas não fazem nada, nada. E a partir disso, ele começou a pegar nojo de mulheres. Ele começou a falar algo do tipo, ele começou a ter aquele sentimento do tipo, eu nunca vou querer me casar com ninguém, porque se mulher é assim, eu quero morrer sozinho. Eu sei me virar. Percebem a jogada. Percebem a jogada. Percebo, okay. Percebo que se a gente tivesse sido feito 5 anos antes, ele ia vomitar quando encontrasse mulheres. Não, dito não isso... é um, nem dois, nem três aninhos que tem isso. São mais, são bem mais. Então... mas eu gosto mais desse aqui, porque eu gosto mais desse aqui, então lasca os outros. Enfim, voltando. Aí, num belo dia, a Nogizaka tá lá na biblioteca. Né, ela foi devolver, ela foi emprestar um livro lá, né, nessa biblioteca da escola, ela foi emprestar um livro, esse livro na verdade é uma magazine de mangás, né, é um magazine de mangás, e ela foi emprestar escondida. Aí de repente ela foi sair, depois de assinar o termo de responsabilidade, né, da magazine, claro, ela foi tentar sair de sopetão, e uma pessoa se esbarrou com ela na porta, ela caiu, o mangá foi para um canto, ela foi para o outro, a mala foi para outro canto, e esse rapaz era o Yuto. O Yuto olhou para ela, como quem não quer nada, perguntou se ela estava bem, se ela tinha se machucado, de boa, porque ela é um rapaz comum e educado. E ela começou, e ele olhou para o mangá, só que ele não ligou. Para ele, aquele magazine não significava nada. O que significava era se a menina estava bem ou não. Já a menina começou a chorar entre o desespero, pensando, ah não, ele viu meu magazine, agora ele sabe que eu sou Motaku, meu Deus do céu, socorro, eu tenho que sair daqui. Ela sai disparada. E ela fica dia sem ir pra escola por causa disso. Apesar desse enredo meio cheio de clichê que eu passei, porque ele tem bastante clichê, como o Evelas falou, tem outros animes antigos, mais antigos que ele, mais novos do que ele, que já trataram dessa mesma trama, mas de formas um pouquinho diferentes, mas já trataram desse mesmo tipo de trama. Então, o que acontece no decorrer do anime é que há uma cativação de amizade, há uma confiança mútua, há o fator de que o pessoal da mansão, da bela mansão que a Haruka mora, a belíssima mansão, meu Deus do céu, que ela mora com sua irmã mais nova e as duas empregadas, mais o pai e mãe dela, obviamente. Cara, o quarto da Haruka, o quarto da Haruka dá a minha casa inteira. e o quarto dela tem 2 andares. A gente pode fazer comparações aqui? Pode. A mansão da Haruka ou a mansão da Nagi? Lembre-se que a Nagi tinha um quarto pra cada videogame dela. Tá, tudo bem, a Nagi de Hayato no Gotoku, ela era mais rica mesmo. Que é Haruka. Eu acho que ela era bem mais rica. E mais metida. Otaku. E muito metida. Mas tudo bem. Ah, e é claro que a Haruka ama videogames e jogos baseados em animes. Não podia faltar isso, né? Mas enfim. E a partir daquele momento, esse pessoal se junta ao redor da confiança do Yuto em guardar o segredo. Só que esse segredo não fica muito tempo guardado. Porque tamanha é a amizade e a confiança que o Yuto passa para Haruka, que a Haruka adquire coragem de expandir seus horizontes e mostrar para todo mundo que, sim, eu tenho esse hobby, daí, qual é o problema? Qual é o problema de gostar de anime e mangá? Então, isso já ocorre no final do segundo episódio, mas não vou contar como, mas ocorre. E de uma maneira maravilhosa. Muito boa. Muito boa mesmo. Tem até porrada. Caralho, tanto uhum. Tudo isso é um negócio de anime, maluco. É que, digamos assim, a Haruka dá uma porrada num rapaz chato. Pá! Que dá uma isso? Porrada, ele cai na lata de lixo, vira na lata de lixo. Aí ela pega o Yuto. Vamos embora, Yuto. Vamos voltar pra escola. Ela é otaku. Otaku. Esse anime, eu acho ele amorzinho e muito bom, até pra tentar maratonar, porque ele é divertido, cara. Ele tem momentos que ele mostra o preconceito de classe social, ele toca nesse tema. Tem momentos que ele mostra que o pai da Haruka é protetor demais e demora a aceitar as coisas que a filha gosta. E a parte mais fofa do anime, a mais fofa, eu tenho que dar esse pequeno spoiler, mas enfim, a mais fofa do anime é quando ela vai pra Akihabara pela primeira vez com o Yuto. E embora ela seja rica, gente, embora ela seja podre de rica, ela juntou moedinhas para comprar um videogame que estava sendo lançado na época de uma personagem favorita que ela tem de anime, a Puri Puri-chan. E a Puri Puri-chan nada mais é que originada de alguma franquia precure da época. E ela ama Puri Puri-chan. Ela adora Puri Puri Puri-chan. Então ela, ela tem figura da Puri Puri-chan, mangá da Puri Puri-chan, novo da Puri Puri-chan, livro da Puri Puri-chan, e pôster da Puri. O que vocês imaginarem da Puri Puri-chan, ela tem no quarto dela. E ela foi lá pra comprar esse game. E ela ficou tão triste que o videogame tinha acabado. Chegou a voz dela, a vez dela de ser pedida ao lojista. Acabou o videogame. E o Yuto foi um gentleman. Ele deu um jeito de alegrar a Haruka, de mostrar para ela outras coisas do que fazer com o dinheiro, investir na criação de um próprio mangá, que seria um fanzine, vender ele na Comiket, aparece a Comiket no anime, obviamente. E, cara, é muito bom esse anime. Eu me lembro com muita alegria dele. Revejo quando eu posto alguns episódios soltos. E, caramba, eu tô adorando fazer essa indicação. É muito bom Haruka, Nogizaka Haruka no Himitsu. É muito bom. É muito bom. Tem especiais e uma segunda temporada também. E, cara, a primeira temporada do anime, sim, ótima. Ótima. Foi animado pelo estúdio Diomédia, baseado numa light novel. E, como eu já falei, foi exibido na temporada de julho de 2008. 11 anos atrás, meu Deus do céu. Enfim. Tá aí minha indicação. Mais uma pergunta, Carneiro. Puri Puri-chan é Love Princess de Yomushi Pedal ou Sora-chan? Ah, Puri Puri-chan? Não, eu sou mais Sora-chan aí, que tá aí cantando corações. Melhor personagem. Não, você perguntou da Puri Puri-chan? Não, qual você prefere? Puri Puri-chan, Sora-chan ou a Love Princess do Hime. Eu prefiro por um pouquinho só, assim, um pouquinho de vantagem a Love Princess. Hime. Eu prefiro ela só um pouquinho. Sou fã da Sora-chan. Depois do Chubyugo e Hatsuboy aí, sou fã da Sora-chan. Hime na do, Hime na no da, Hime. Ele tem a música decorada, parabéns, Yuri. É isso aí. Eu tava cantando com o Noda, maluco. Eu tava cantando durante todo o tempo. O João Paulo comentou o seguinte sobre Nogizaka Haruka. Ele disse que todo mundo aqui se identifica com essa história. Será? Será? Eu sou uma pessoa que não gosta de segredo que eu sou otaku, não. Eu chego assim, tipo, velho, olha, eu assisto anime, eu... Tipo, se você quiser alguma indicação, é só perguntar, tá? Vai lá. Evilás, você é um safado sem vergonha, tá? Que porque isso? Você colocou a imagem da segunda temporada na capa, caramba. Ah, eu não vi o anime, desculpa, eu não sabia. Mas ok. Eu não vi nenhum dos dois animes que vocês falaram até agora. O Yuri Campeão é muito bom, acho que vale a pena você assistir, Glass. Sabe o que é bom também? Tá o Godfathers. Olha que. Ah. Mas quem indicou Yuri Camp foi eu. Porra, assiste Yuri Camp, caralho. Não, mas é porque realmente só. O Yuri Camp ele tava na minha lista pra assistir, mas é que ele acabou passando o tempo e eu não vi. Mas... Chegando aí, final de ano. Dá pra assistir. Yuri, você pode ir muito bem num futuro Tunimê indicar Yuri Camp, que aí eu tenho que assistir. Puta merda, Yuri Camp, você tá de sacanagem que eu vou fazer. Antes da gente ir pro próximo anime. Eu não sei. Antes da gente ir pro próximo anime de Vilazo, ele falar o segundo de hoje, o último dele no caso, dê uma olhada na imagem de Nogizaka Haruka lá no YouTube. Olha o tamanho do pai da Nogizaka, cara. Olha o tamanho desse cidadão. Vocês queriam encrenca com ele? Vocês iam querer encrenca com esse cara? Eu tava na dúvida. Se o cara da cicatriz era o pai da Nogizaka ou era o cara com o cabelinho dos anos do século 18? Não, é o cara com a cicatriz. É o cara com a cicatriz na. É, ele quer ter cicatriz no rosto. Então ele basicamente é tipo um pai da Rizel. Dito isso, bom demais. Gostou demais o pai dela. Ave Maria. Eu de pais grandes assim, eu prefiro o da Santian, que eu acho muito mais divertido, porque ele vira professor. Eu me identifico com professores. Eu prefiro o pai do. Você é do Hanayama, hein? Eu prefiro o pai de Koi no Katachi, porque também. Ele é morenão gostosaço. Também. Muito bom. Ave Mas enfim, Maria. vamos E é lá. brasileiro, e ainda é Vamos brasileiro. continuar. Vamos continuar. Então, meu segundo anime, pra alegrar a noite na galera, ou não. É um especial também. Ele foi lançado como filme, mas eu diria que ele é muito mais um especial longo, que é Little Witch Academia The Enchanted Parade. Ou a Tem quem Parada Encantada. Esse é o segundo OVA de Little Witch Academia que foi lançado. Que assim, eu gosto muito de Little Witch Academia no geral. Eu acho que o primeiro OVA de Little Witch Academia, que foi lançado no Anime Mirai, ele é fantástico. Assim, a venda, ele vendeu muito bem o que é esse anime. Mas já que a gente está falando especificamente de uma série para fim de ano, e uma coisa que eu lembro muito da minha infância em fim de ano, que eu gostava muito, e hoje em dia eu não vejo mais, eram aquelas paradas da Disney. E aí sempre tinha, por causa que eu assistia muito Disney Club, ou TV Cruise, né? Tinha os especiais de fim de ano, tinha os fim de anos na Disney, e tinha as paradas gigantescas. E é uma coisa que não tem tanto no Brasil, mas eu acho muito, muito legal, é muito bonito. O Japão também tem alguns parques que fazem essas paradas e tal, tem os festivais. E sempre essas paradas me remetem muito um pouco a esse fim de ano. E Little Witch Academia, esse filme específico, esse OVA específico, né? Ele foca também nas personagens principais, tentando trabalhar para que a parada encantada da escola ela seja inesquecível, vamos dizer assim. E é muito interessante porque, para mim, se você não viu nada de Little Witch Academia e você vê só esse especial, ele funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você vê o primeiro OVA, ele funciona do mesmo jeito. Então, assim, eu acho, se você não viu nada de Little Witch Academia e não tem muito interesse em ver a série, ok. Você ainda assim pode ver esse especial de boa. E eu acho muito encantador. Little Witch Academia é um anime que eu acho. O traço me encanta muito. A animação eu acho fluida de um jeito que me maravilha. Eu gosto muito do conceito de magia, de escola de magia. E o jeito como é elaborado no anime. Gosto muito das personagens. Inclusive, por ser só um especial, não dá tempo de você ficar irritado com o Ako gritando demais no seu ouvido. Enfim, é isso. Eu acho muito interessante esse especial e fica a minha indicação. Então, Little Witch Academia, A Parada Encantada. Eu também gosto de Little Witch Academia, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Assim, eu lembro que eu já vi o especial, mas eu não lembro muita coisa. Hoje em dia o que mais fica na minha cabeça mesmo é a temporada mesmo, o Na série de anime, TV, certo. a série É de TV. que nem Death Dito Parade, isso, é né? muito bom. Oi? É que nem Death Parade. Acaba que Death Parade fica mais do que o Death Billy Arts na nossa memória. Sim. Mas enfim, então, tipo, eu gosto muito de Heroic Academia, acho que vale muito a pena dar uma olhada. Eu gostaria de elogiar a indicação de Vilásio. Por um lado, até elogio, porque eu realmente curto Little Witch Academia. Realmente acho um anime muito bonzinho de se assistir. Se ele fosse de cá série de TV, por exemplo, ou o anime original que o originou, né, num festival, para ver no final do ano, eu acharia topzíssimo. Eu acharia topzíssimo qualquer um dos dois. Eu não posso achar isso desse especial em específico, porque eu não assisti ainda. Então não posso exatamente indicar algo que eu não vi. Mas se tratando do Little Witch Academia, cara, eu imagino que deve ser muito bom mesmo. Eu imagino que as palavras de Evilásio não devem estar sendo em vão. Porque Little Witch Academia é outro anime amorzinho do nosso grupo aqui. Tipo, é outro anime que gostosinho de se assistir. E eu concordo que às vezes a protagonista irrita um pouco com a gritaria dela, mas enfim. Ela exagera, ela dá uma exagerada nas gritarias dela, às vezes. Ela dá uma exagerada. Ela só fala gritando, né? Não, às vezes dá uma exagerada. Não é que ela só fale gritando, não no meu ponto de vista, né? Mas. Não, eu também gosto muito da Ako, tá? É só que às vezes é demais. Mas fica aí a dica, então. Muita gente não viu, na verdade, esse especial. E foi um dos motivos pra eu indicar. A maioria das pessoas ouviu o primeiro do Anime Mirai, que tem por volta de uns 30 minutos, 25 a 30 minutos, ou a série de TV. E acabou passando direto esse especial, né? E meio que esse especial foi realmente o pontapé que deu depois o sinal verde para fazer a série. Então, eu queria indicar porque pouca gente parece que viu o especial. Ele tem mais ou menos 40 minutos, tá? Esse especial. E é isso, fica a indicação. Yuri, Yuri não, É o Yuri, é é o Yuri. não, é só agora. É, tu vê se vai ficar Death Parade mesmo, então, né? Eu não sei, você que escolhe, cara. Fica Death Parade mesmo. Então pronto, Enfim, tá no Death Parade. pra tu não ter que buscar outra imagem. Beleza. Death Parade é um. Foi um anime que foi lançado em algum momento de 2015, Janeiro. janeiro de 2015. Ele vai falar sobre o pós-vida. Ao mesmo tempo, ele coloca duas pessoas que têm alguma correlação, algumas vezes nem tem, mas geralmente, na maior parte das vezes, tem alguma correlação entre as duas pessoas. E ele vai colocar essas duas pessoas, em um conflito. Elas faleceram ao mesmo Seja. tempo. Importante. As duas morreram, nasceram ao mesmo tempo, foi? Não, faleceram. É As duas quando falei. duas morrem ao mesmo tempo, aí tem esse embate. Exato. E eles colocam. A pessoa que tá lá, que tá basicamente ministrando esse jogo, que tá ministrando essa questão, coloca essas duas pessoas em conflito através desse jogo. Para que eles aflorem o que mais há de feio neles e que assim possa ser julgado a sua ida, seja ao purgatório ou ao paraíso. E no meio disso tudo, tem uma personagem específica que está lá junto do personagem principal. Espera um momento, deixa eu É o voltar. DC, é o barra M. Que é o Dessin. E a personagem principal, que é a Kurokami no Ona, mas é basicamente uma mulher de cabelo preto. A gente nunca sabe o nome dela. Só no final. No final tem. Mas só que eu não lembro como é que é o nome dela, mas É, eu não enfim. lembro também de cabeça, não. Mas enfim. E a gente. E a gente vê como essa personagem, que ela realmente ela não lembra nada de como morreu. Ela começa a interagir com esse pessoal. Que tá ali naquele ambiente, que todos aqueles ministradores desses jogos, todas essas pessoas que participam desse background. Barmans, né? Vamos lá, barmans. São barmens. Já Favor, vem que faça é tudo um. colocado como se fosse um grande cassino, nesse sentido, um grande bar. Por favor, faça um MV de parede com garçom. Seria muito bom. Então a gente vê como esses seres humanos eles chegam lá, e eles acabam dando voz aos seus instintos mais primitivos. Mas ao mesmo tempo, Death Parade ele traz também uma conversação muito interessante sobre o que é ser humano e sobre toda a questão de. Sobre toda a questão da existência, do viver e do conflito em si. Do conflito e do próprio, da própria questão do amor também. Porque alguns personagens vão lá e ao invés de entrar em conflito, eles simplesmente se dão bem. O que é muito interessante também. Então acho que vale muito a pena você dar uma olhada em Death Parade. Principalmente com a reviravolta que é a personagem de cabelo preto. Eu realmente não lembro o nome dela. Ela tem no final. É incrível o que acontece quando ela lembra. É uma cena maravilhosa. A música durante a cena é incrível. Toda a sequência da cena enquanto aquilo acontece é genial. Eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada em Death Parade. É aquele anime que você tem que assistir antes de Eurocamp. Você assiste ele. E aí você fica um pouco apreensivo, mas você sai maravilhado com o que acontece em Death Chorando. Parade. Chorando, você tá chorando em Death Parade. E aí você chega em Yurikampo, só fica feliz e contente na parte. Só uma coisa que eu não tenho certeza, o anime não fica muito claro. Eu não sei se a pessoa vai pro céu. Eu acho que ela reencarna. Eu acho que é Eu acho que ela reencarnação. reencarna, tá? Eu não lembro qual é o. Ou ela vai É porque. para o inferno barra purgatório, ou ela reencarna. A quando ela. Pois é. Basicamente isso aí. É, mas enfim, pode não ser, tá? Mas eu acho que é isso. Eu também, realmente Enfim, eu não lembro ao certo. esse anime já vale por si só por ter nos apresentados a maravilhosa banda Brádio. Sim, é incrível. Everybody, put your Put your hands up. hands up, sexy and lighted, Tsubasa ninare, Niten. E novamente o Yuri me surpreende porque ele tem decorado a música de novo de outro anime. É isso aí. Ah, eu decorei tanta música já de anime, cara. Eu tava, e Everybody, toda vez eu pego put. uma dessas listas assim de tipo músicas de anime completas e tipo, eu quase canto todas. Eu gosto muito. É, o JP. Eu ia dar uma ideia aqui, mas vou ficar quieto. O JP tentou complementar aqui dizendo: conceito de céu e inferno no budismo e shintoísmo é bem diferente. Pois é, mas é porque realmente não fica muito claro, né? Porque eles têm aquela ideia. A gente sabe que é ou pro lado bem ou pro lado mal por causa do conceito do elevador, né? Que vai pra cima ou Sim. pra baixo. Não, e também por conta das máscaras em cima do Sim, elevador. sim. Porque uma máscara é branca. É aquela máscara branca E a outra é e do Oni, pacífica, né? É uma e a vermelha, outra é uma Jiren. máscara vermelha e toda raivosa. É a vermelha de Oni. E aí, tipo, Mas. meio que dá essa ideia de Não. céu e inferno. É, Eu não inclusive, lembro ao certo eu acho que as item. máscaras são referências à face de Buda mesmo. É, acho que é. Referências à face de budismo mesmo. Mas eu. Então, Então, se pode for o ser referência. budismo, eu acho que é reencarnação, tá? Eu chuto. Pode ser referência, sei lá, ao Samsara lá do. É, Caso pode ser. você reviva. Mas eu acho que não é exatamente o foco da série, então fica Sim, mais sim. tranquilo. É O as foco máscaras da de Chiato No, exatamente. série. O foco da série é mais mesmo mostrar o convívio dos seres humanos ali nessa situação. Enfim, né? Excelente série. Excelente É anime. incrível, é incrível. E Carlírio, vamos lá. Último anime a ser indicado nesse ano pelo Kyodai Podcast. Olha aí, isso é uma pressão, maluco. Não, não é pra ser nenhuma, porque pra mim é um prazer falar desse anime também. Vou falar menos do que de Nozaka Haruka, né? Porque ele é mais recente, em comparação com Nozaka Haruka, obviamente. Esse eu vi, hein? Mas. Oi? Esse eu vi. Ah, esse você viu, Evilásio? Que bom que você viu! Gosto muito, por sinal. Ok. Enfim, vamos lá então, gente. Direto para a temporada de julho de 2014. Um anime cujo estúdio Dogakobo é que cuidou de seus trabalhos para a TV. Baseado em um mangá for Koma, ou seja, um mangá de tirinhas, né, o famoso mangá de tirinhas no Japão. Eu vou falar, logicamente, de Gekan Shoujo Nozaki-kun, o que, num português aproximado, seria algo como o escritor de mangá Shoujo Nozaki, né? Aqui é uma história um pouco peculiar, porque quando a gente fala de um anime baseado em mangá for Koma, já como Mangá Shoujo. uma bandeira de. Isso. Já como uma bandeira de entrada você tem, não agrada a todos, porque mangá for Koma não é exatamente aquele tipo. Não tem aquele tipo de história, em sua maioria das vezes, que Ele é um coma mesmo? busca. Tem certeza? Eu acho que ele não é, não. Cara, ele é baseado em for Koma. É Eu acho baseado em que for ele Koma. é mangá normal, Shoujo. Baseado em for Koma. É, eu não sei. Tudo bem. É Vai aí, baseado em então, for conclui. Koma. Eu nem tô vendo uma anime list e me lembro disso. Gekan Shoujo Não, Nozaki-kun, tudo o bem. anime, é baseado em mangá for Koma. Eu ficaria mais feliz se você estivesse vendo anime list e dissesse isso. Por quê? É porque, tipo, quando você diz eu não tô nem vendo, significa que você tá sem referência. Não, Cara, mas. eu não tô vendo porque os animes que ficam mais na minha mente, eu me lembro desses detalhes, assim. São poucos que eu consigo guardar isso, não vou negar. Assim, não, Mas. eu vou procurar aqui porque no mal não tem. No mal não diz nada seu em um coma. No mal? Não Vai, vê diz, lá. não diz nada. Vê no Anilist. Já olhei no Não, mal. existe no mal, não diz nada sobre um coma. Mas eu vou olhar o Eu mangá. disse for coma. Que é a E mesma um coma é coisa. a mesma Eu coisa, disse. parece. Que é a mesma coisa, cara. Yon é 4 em É. japonês. E tá aqui, o João Paulo tá confirmando pra mim, é for É Yon coma. coma mesmo? Legal. Beleza. Beleza, não, não era discussão, só queria saber. Essa é interessante. Então, como se baseia numa história assim, é meio complicado levar também para TVs. É raro um anime, isso já é uma regra, né? Só uma opinião. É raro um anime que se saia bem quando ele é originado de um for coma. Agora o que eu vou falar é minha opinião. Discordo, mas Para vai lá. mim, agora eu vou falar que é minha opinião. Para mim, Gekan Shoujo no Sakekou se saiu muito bem. Se saiu muito bem. A história desse anime nos leva a conhecer uma garotinha bem cativante chamada Sakuya Chiyo. Sakuya! A Sakuya, ela tem aquela formosura angelical. Ela é meio tímida, ela tem uma voz bonita, ela não é retraída assim em demasia, ela é espirituosa, ela é ativa, só que ela guarda uma grande paixão. Ela tem uma grande paixão na vida dela. E a paixão da vida dela, logicamente, né, é um rapaz. E esse rapaz estuda ali na escola. E esse rapaz, é claro, se chama o quê? Nozaki. Nozaki é o nome dele, obviamente, né? Nozaki-kun, apresentando a todos. E já no primeir, nos primeiros momentos do primeiro episódio, vem aquela cena que ela se aproxima dele. Ele está sentado, a carteira dele fica perto da janela, até onde me lembro. Ela se aproxima dele. Ela quer se declarar. É meio que assim, quem pega no ar sabe que ela se declarou. Um rapaz um pouco mais intuitivo naquele momento veria que ela estava se Ela declarando. se declarou. Ela se declarou, né? Obviamente. O que que o rapaz fez? Pegou um papel, deu, fez uma assinatura e tá aqui meu autógrafo. Tipo, oi. Faz sentido. É que ele interpretou errado. Ele interpretou que ela queria, que ela era fã dele e pediu autógrafo. Foi isso que ele interpretou. E mais depois, né, ainda nesse bendito primeiro episódio, toda a interpretação. Cara, goste você de Gekan Shoujo Mazaki-kun ou não, você que está nos ouvindo. Um crédito você tem que dar para o anime. O primeiro episódio faz uma bela introdução da obra. Tipo, animes cujo primeiro episódio faz a introdução como tem que ser feita, ao menos no meu ponto de vista, já ganham muitos pontos de apreciação comigo. E Mazaki-kun é um desses animes. Tipo, o primeiro episódio é uma introdução. Não digo épica, mas é muito, muito boa mesmo, no mínimo ótima. E ainda nesse primeiro episódio, eu não me lembro direito o que que a nossa amiga Sakura fala pro Nozaki, mas que ele acaba interpretando errado de novo e aceita ela como ajudante na su, na enquanto ele está fazendo o desenho dos mangás no apartamento dele. Eu acho que no fundo, no fundo, até que, no fundo. Ela disse que quer muito conhecer a casa dele, algo do tipo. E ele interpretou dessa forma. Tá ok. E novamente aqui, só que aqui eu acho que a felicidade dela deve ter aumentado altos graus, porque querendo ou não, ela estaria ao lado dele durante um bom tempo. E o anime todo segue nessa pegada de malditos, mal entendidos, nunca vão para maldade, o que é o ponto bom, nunca vão para Do que maldade. Insuki com o Yuri não gostar. Exato. E todos os mal entendidos são referentes a menina tentando se aproximar do rapaz, a menina se declarando para o rapaz e o rapaz não entendendo patavina dos sentimentos dela. Todos não. Ponto. Hã? Todos não, mas tem muitos. Cara, em nenhum momento ele entende 100% o que ela quer, em nenhum momento. Em nenhum momento. Não, mas não é o momento todo que ela tentou se declarar. E entre Não, outros mas personagens. eu fui específico. Todos os momentos que ela vai lá e se declara, eu não sei qual é a cabeça dura que ele tem, eu não sei qual é o tipo do tijolo que tá no cérebro dele, qual é a argamassa, só que ele, pum, não entende. Ele não entende. É porque o Nozaki só quer fazer mangá shoujo. E que escritor de shoujo ele é, né? Só que eu acho que um dos Desenha melhores mal pra episódios do caralho, mas anime. tudo bem. Só que eu acho que um dos melhores episódios de anime, não sei se o Vilas vai concordar comigo, não sei se o Yuri chegou a ver esse episódio, enfim, é o episódio da famosa cena na TV que tá rolando um negócio dramático ali e começa a torcer pros rapazes, tipo, a menina tá vendo os dois Tomou assistindo aquele negócio. dela! Tomou Cara, aquela cena é Não tem nada a ver com a épica! menina, inclusive. São dois personagens masculinos, tá? Eu sinto muito, mas o melhor mangá shoujo que eu já vi até hoje em animes Toma dá. é o mangá de Josuke no Budazukai, Toma dá é muito bom, cara. que Mas é assim, muito bom. gosto, O mas mangá de é. Josuke no Budazukai é genial. É Mas é porque genial. ali é fanfic, né? Não, não é. É Não, doujin, é doujin. é um mangá. É um mangá, é genial. É um É doujin, né? Não a é. história do cara que não consegue dobrar o joelho. É isso que eu falo, assim. É um Não, doujin, vocês né? vão sempre se lembrar disso do cara que não dobra o É joelho. Cara, genial, tire. é Tipo, eu genial. nunca vou esquecer que o cara se senta de maneira errada, ele se deita de maneira errada, ele fica de pé de maneira errada, ele anda de maneira errada, ele faz tudo de maneira errada. Por quê? Porque a porcaria do joelho dele não dobra. Pumba! É uma maldição, Carleiro. Você tá falando disso, mas ele tem uma maldição. Ele é uma maldição, cara. Esse cara sofre Não muito, é muito esqueça, bom. foi só uma E eu maldição. concordo com o João Paulo, Gekkan Shoujo Nozaki-kun é o melhor death game. A cena do melhor death game tá em Gekkan Shoujo, que é a Tomoda, cena daquele episódio. melhor personagem é o Tomoda. Tomoda, melhor amigo, Tomoda rei, cara. Tomoda melhor rei. amigo era o cara que era pro protagonista ter ficado, né? Todo mundo sabe disso. Mas é verdade. Enfim, O eu protagonista era acho. pra ter ficado com o Tomoda. É um absurdo aquele Otome Game não ter essa opção. É sacanagem, não tem uma linha de diálogo ali que pudesse ingressar o personagem, mas enfim. E pior que isso, enfim. Eu acho a Sakura encantadora, é uma protagonista assim, belíssima, carismática ao extremo. O Nozaki, embora tenha uma argamassa de pedreiro no lugar do cérebro para ver essas coisas, ele é um bom personagem também. Na verdade, não tem ninguém que me incomode assim, Gekkan Shoujo Não gosto da Nozaki-kun. Cell. Não consigo gostar da Oi? Cell. Não gosto da Não, Cell. eu só digo que ela não me incomoda, mas eu tô dizendo que eu Me gosto, incomoda assim. muito todos os momentos que a Cell ficou abusando do carinha. Ela te incomoda pra caramba, é Me isso? incomoda. Dito isso, meu casal preferido é o Otsama. Sério isso? Eu adoro o casal da menina lá que é tratado como se fosse o Otsama e com o carinha baixinho lá do teatro. É bom. Já eu sou classicão em Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Eu vivo torcendo para que o Nozaki enxergue a Sakura da maneira que a Sakura quer ser enxergada por ele, mas isso nunca acontece e com certeza nunca vai acontecer. Então é já um chip errado, faz parte, e tem que tocar o barco, enfim. É por isso que eu faço essa indicação para vocês, que é outro anime gostosinho de ver em final do ano. Eu adoro. Foi um dos melhores do ano na minha enquete do Netuin lá em 2014. Ficou no top 10 daquele ano. E que 2014 teve ótimos animes, ainda por cima, né? Sim. Mushishi, oi, né? Mushishi, oi. É verdade. Kukure E Kukuri-san. também. E caramba, show, cara. Eu adoro esse anime. Tudo que eu posso falar, eu amo Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Amo, amo, amo. Adoro, adoro. Gosto. Então, como eu já falei, eu tenho minhas ressalvas e a Vilas já deve saber por quê. Mal entendido. Ele é todo baseado em mal entendido. Todo. É todo baseado em mal Todo, entendido. E é todo. tipo, é a coisa mais estúpida do universo. Pra você. Não, pra o universo. É pra Tipo, você, pro não, universo chamado Yuri, isso é Kali, estúpido. desculpa. Kalírio, não faz sentido. Porque o personagem, ela diz claramente. Claramente. E ele, tipo, ah, beleza. E ele faz algo completamente diferente que não faz nada, que não faz sentido Mas nenhum. ele achou que ela tava falando que amava ele por causa dele ser autor de mangá. Mano do céu. Mas Tipo. foi, mas é isso que Cara, ele se achou. Yuri, entenda, se você entendeu dessa forma e você não gostou nem por causa disso, é opinião sua, mas não trate isso como Não, regra. mas eu entendo, eu entendo. Eu também tenho um grande problema com comédias de mal-entendidos. Só que tem algumas que eu acho que funcionam pra mim, né? Nozaki-kun é uma dessas. Tipo, funciona muito bem pra mim. Ela é toda baseada em mal-entendidos. Mas eu admito que as piadas pra mim são divertidas o bastante pra eu não me incomodar. É que nem Granblue. Granblue, as piadas de mal-entendidos também não me Ah, incomodam muito. cara, as piadas de Granblue também é outra história, Ah, né? Outro nível. Aquele mas negócio de é que esquentar o tá. álcool pra fingir que Por é exemplo, água e o cara vai lá e toma, Nozaki-kun, eu nossa senhora. adoro Não, a mas é que piada tá. Não, da. eu acho que Granblue, mal entendido. Granblue tem mãe indonesa? Sim, Granblue é puramente piada de mãe indonesa. Não, não é puramente. Não é puramente. Puramente é uma parte, é só uma parte que é. Mas tem uma boa parte que é, sim. Principalmente não, porque, no começo. Mas... Porque Granblue, o genial dele é que, tipo, ele é um... Ele é um anime simplesmente nonsense, velho. Ele é total nonsense. É, mas ele também tem piada, tem bastante piada de mãe indonesa, mas no começo. Agora... Ah, é só no começo. Mas tem, depois, mas tem. E nem tanto assim. Você tá falando só daquela piada que... Não. Da menina que, tipo, ela não tá vendo que ele realmente só tá sendo arrastado por esse negócio. Mas ele tá gostando, Yuri. Tem bastante. Se foda. Tem bastante. O Yuri, tipo, no início ele tá tipo, ah, nossa, eu estou sendo arrastado. Mas depois tá tipo, que se foda, velho. Isso aqui é muito bom. É, tudo bem. Grupo é bom demais. É muito bom. Mas só queria dizer também, queria relembrar ainda, já falando de Nozaku-kun, adoro a autora de mangá que tem que desenhar Tano Kiss por causa do editor dela. Também, outra boa personagem, bem lembrado. Ela me lembra muito aquele diretor de Hollywood que queria, porque queria ter um filme com um aranha gigante. Caraca, meu. Putz. Caraca. Então... Chama Stephen King. Eu não sei, eu sei que é o produtor lá do Wild Wild West. Faz sentido também. Nossa, o João Paulo colocou aqui nos comentários do podcast que aquela parte que a gente tá falando da novel lá na TV e tal, né? Rolando a história lá do Tommy Game. Ele colocou quase o bad end do Clannad. Meu Deus do céu! Sim, muito triste. Cara, o bad end do Clannad é tenso, João, pelo amor de Deus, cara. Não, só muito não, triste. Cara. Muito triste. É muito tenso. Enfim, vamos encerrar por aqui, então. Considerações finais. Carlinho Neto. O último que eu dei do ano, com o número singelo 111. Olha aí, né? Repetindo 111. Isso me lembra um episódio parafraseando, me lembra do DuckTales das antigas, do cartoon antigo, que os irmãos Metralha fizeram uma propaganda do tipo um spray para matar insetos que comem dinheiro. Aí na propaganda aparecia o número de telefone para ligar para pegar esse spray. O número era 555-5555, repetindo 555-5555. Então aqui que eu dei podcast 111, ninguém entende, deixa pra lá. Falei de novo, enfim. Não foi uma boa piada mesmo. Eu concordo, falhou mesmo. Não foi muito boa. Enfim, tá. Mas isso que eu falei foi real, tá? Enfim, que eu dei podcast 1-1, agradecendo a todo mundo que nos escutou aí, os comentários lá ao vivo, obrigado João Paulo, obrigado quem mais lá comentou também, agradecendo ao Vilásio, agradecendo ao Vilásio e Yuri pela companhia aí, e por mais que não estiveram aqui para fazer uma gravação, também quero agradecer ao Verme ao Quadrado, né? Agradecer a Joana, agradecer muito a Rafaela, muito ao Luke, agradecer o Bebop, porque se não me engano o Bebop gravou um Kyodai com a gente esse ano, vou pesquisar, mas acho que tem um Kyodai que ele gravou com a gente esse ano, foi no início do ano, e a todos que nos escutaram, e fazer agora desejar votos para que 2020, né, 2020, chega Calírio, enfim, é que 2020 tenha uns Kyodais tão bons quanto esse, e lembrando que no segundo Kyodai de janeiro, já anotem aí, Kyodai Podcast Ano 5, oficialmente, 5 anos no ar. Segundo que é o Rio de Janeiro. Então, prepare-se, só isso que eu queria adiantar. Cara. Esse quinto ano promete... vai ser... Como... Olha, o Evilásio, ele já disse que vai fazer os melhores momentos dos últimos 111 que vai poder. Vou. Vai ficar guardado. Vou com muito carinho. Vai ser muito divertido. Vai ficar guardado no meu computador. Nunca vai ser lançado. Vai durar 30 segundos. Vai durar 30 Nunca segundos. Nunca vai ser lançado. Jamais. Ele vai reduzir 111 Kyodais em 30 segundos. Para 30 segundos. Vai ser basicamente a Chicorinda falando Chico. Não. Vai ser o Luke falando Boku no Pico. Não, esse é do outro. Esse é do SMA. Poderia ser alguma passagem do Torra Chucrutes falando de Chucrutes também. Também, tem muita vírgula sonora pra usar, mas eu não vou fazer. Aquela vírgula sonora é genial. Até hoje eu morro de rir toda vez que eu escuto Boku no Pico. Que isso? Enfim. É muito bom. Enfim, né? Momento chaves da Olha aí, televisão que eu da existe. o JP falou aqui: Welcome to the darkest year of Kyodai Podcast. The Vai darkest ser year. o Vai ano ser mais o ano sombrio. negro. Vai ser o ano negro do Kyodai. O ano mais sombrio do Kyodai Podcast. Mais sombrio aí, ó. É o quê? É, vai ter o Dark Yuri. Cara, se o Yuri, já é assim, imagina o Dark Yuri, cara. Como é que seria o Dark Ó, eu Yuri? estou esperando montagens do JP. Quando ele Fazendo não Dark tiver Yuri, por favor. Dark Yuri. tendo que cuidar da filha dele, porque obviamente é mais importante do Por que a gente, favor. mas quando você tiver tempo livre, estamos esperando a montagem do The Darkest Year of Kyodai Podcast com o Dark Yuri na capa. É. Tem que estar tá lá, Starring Dark Yuri, no papel de Dark Yuri. Tem que estar tá lá, cara. Dublador, Bom, Dark bom Yuri. demais. Dark Yuri, By dublador, vai estar tá lá. É Dark Yuri, no papel de Dark Yuri. Dublador, Dark Yuri. Tem que estar tá tudo Yuri assim, ó. Filmes. By Dark Vai, Dark Yuri. Yuri. By Dark Yuri, exatamente. By Dark Yuri. Não, Vai Yuri ser lindo. Filmes, já tem nome a produtora de Yuri, então. Estúdio, Dark Yuri Yuri. Filmes. Ah, genial, Yuri Filmes aí, Dark Yuri voltando. Studios. Ah, Seria genial. JP. Aí sim, é triste. Que ele escreveu? Ele falou que trocou de emprego, agora ele tá mais de boa. Ah, agora ferrou pro teu lado, Yuri. Agora lascou, Bom cara. demais, bom demais. Agora lascou, cara. Eu não esperaria menos do JP. É isso aí. Agora você vai visitar o inferno de verdade, cara. Oh, vai ser gostoso É que demais. você não viu, você não pegou as épocas que ele fazia a montagem. Prepare esse abacaxi, Hitler. É que você não pegou a época que ele fazia a montagem do Verme ao Quadrado parecendo uma minhoquinha olhando pra TV, cara. Você não pegou essa Bom época. demais. Você não Bom, pegou essa época. nossa senhora. Que ele fazia montagens no YouTube, como das nossas opiniões do Kyodai Podcast 35, se eu não me engano, ou 33, sobre Ah, como esse eu nós vi. vemos, sobre como nós vemos os finais de animes. Nossa, cara. Era muito bom, né? Muito Que ele bom. parafraseou o Evilás falando, cara, Liri, você tem daquelas grandes também? Daí ele colocava a foto de um chuchu assim, deu falando, daí, pô, cara. Ai, esse chuchuzão, maluco. Estou vendo ele refazer a montagem com a minha frase aí. Como é que foi a frase mesmo que eu falei, JP? Ele Ele já pega de colocou um aqui no jeito Discord. que Ele te você pega de um aceita. jeito que você aceita. Ele pega de um jeito que você aceita. Aí depois eu falei, seu comunista safado. Me Aí dê o essa Yuri foice de soltou depois. martelo. Exato. Daí o Yuri soltou essa. Tem que ser a tríplice. É o que o Top. Jovilásio fala, depois o que eu falo, e pra finalizar o que o Yuri fala. Ah, toca o hino aí da União Soviética. Não, isso aí não foi, porque foi Me muito chama forçado. de Foi muito bolchevique. forçado. Foi, me chama de Me bolchevique, foi chama de melhor. bolchevique, cara. Me chama de bolchevique, foi melhor. E tira minha camisa vermelha, vai, tira. Enfim, vamos continuar Eu sou aqui um com os urso nossos pardo da sinais. Sibéria. Ah, boa. Pessoal, só porque os outros estão aqui, vocês podem ficar tão sem filtro assim não, tá? Tá. O que que tá acontecendo aqui? Por favor, meu, alguém me explica. Estamos dando muito material pro Mal JP, cara. Estamos dando passou muito o ano material. e já está começando realmente o ano mais sombrio do que o da podcast. O quinto aniversário do Kyodai vai começar com tudo, com Dark Yuri em Dark Moscow, Dark União Ó, Soviética, vou com o urso fazer, pardo da ó, Sibéria. você absurdo, vou fazer uma promessa aqui. Quando chegar perto do aniversário, porque a gente nunca comemora o aniversário do podcast, A data oficial é dia 15 de janeiro. a gente vai fazer um podcast especial em relação ao aniversário do podcast. Não vai ser edições, porque eu não vou fazer, foda-se, mas a gente vai fazer algo especial relacionado ao aniversário de 5 anos Tudo do bem, só Kyodai. que isso já é um problema porque 15 de janeiro cai numa quarta. Talvez não seja tão um problema, cai numa quarta. A gente grava de terça para quarta-feira. A gente grava pra terça, mas na prática ele atravessa a noite muitas vezes e vai pra quarta. Então Então tá bom. Então tá tá de bom. boa. É só a gente enrolar um pouquinho que passa meia-noite. É verdade. Por exemplo, agora a gente já tá na quarta-feira. Tipo, a gente não vai gravar na véspera de Ano Novo, certo? Certo, Não, até eu não entendi. vamos. Ok. Espero que sim. Então, peraí. Então, Não dia vamos. 31 a gente não grava. Não. Então, primeiro que o dia de janeiro vai ser dia 7 ou dia 14? Porque se for pra seguir a escala de 15 dias, de como 31 sendo dia neutro, era pra ser dia 14, mas dá pra ser dia 7 também, vocês definem. Ah, né? Enfim. É. Na verdade, é pra ser dia 14. Inclusive, vou ter que diminuir o número lá, porque eu contei errado. Porque vai ser o resultado do Golden Apple. Tá certo. Então, dia 14, resultado do Golden Apple com plus do aniversário de 5 anos do Kyodai. Aí vocês estão ferrados. Não, o aniversário também é em janeiro? Meu Deus, tô falando isso desde o início. É dia 15 de janeiro, aniversário é janeiro. Do Kyodai, caramba. Rapaz, aí vai ser difícil, mas tudo bem. A gente vai fazer. Eu prometi, vamos fazer. Não sei o quê, mas vamos fazer alguma coisa. Com direito me chama de Karl Marx, divide as minhas terras. Tá bom, irmão. Yuri, tá bom, já foi. O Yuri consegue imaginar o urso pardo da Sibéria dançando na frente dele nesse momento, bom, mostrando o rabinho demais. Do urso, cara, fazendo assim. É. E eu tô imaginando o Vladimir Putin em cima do urso da Sibéria, meu irmão. Ele tem camisa e com a foice e o martelo, tá ligado? Ah, e ele cantando o hino nacional russo. Você tá maluco. Enfim, bom, vamos continuar aí. Então, considera seus sinais, Yuri. Você quer consideração final dele ainda? Depois de todo esse monólogo, porque ele tem que falar de todo esse prefácio. Ele tem que falar do Discord. Nós temos o Discord afinando, gente. Pra discordar. Exato. Se vocês quiserem ir lá pra conversar com a gente, a gente tá sempre por lá. Na sexta-feira, a gente agora tá fazendo a gravação do Opinando Team Boom. Então, se vocês quiserem ver lá, sinta-se à vontade, a gente vai colocar. A gente sempre coloca lá o link para que vocês possam ver na hora que a gente estiver gravando. Também nós temos no domingo a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada, a gente assiste durante toda ela. Um anime foi removido por uma das regras que a gente aplicou faz pouco tempo. Porém, a gente ainda vai continuar com a maior parte dos. No caso, 2 animes que a gente tá vendo. Só um, porque acabou. O Chubio Gekatsubai acabou, é verdade. Agora só falta Beasters. Só tem Beasters. Exato. Então a gente agora só tá com Beasters. Porém, já é muito. Que é ótimo. Exato. Mas excelente. Aí a próxima temporada excelente. Tá chegando, então. O último episódio esperem. Foi fantástico. O último episódio foi bom. Tirou o gosto ruim que ficou na minha boca. Mas enfim. Foi horrível. O último episódio eu saí gritando da chamada, então. O penúltimo, na verdade. O penúltimo, eu saí gritando da chamada, então, tipo, Mas enfim, então, caso vocês queiram ir lá participar de qualquer uma dessas atividades. Da chamada, é só vocês irem lá no domingo que a gente vai estar por lá. E é isso. Qualquer coisa, a gente tá sempre por lá. É só conversar com a gente. É isso. É isso. Então, visitem o Netoin, visitem o Anime Coach, visitem o Orlando, visitem o Affiliate Brasil. O Não Nascer Herói também. Visitem a minha casa. O que a gente quer com a tua casa? Rápido, eu sei lá. Eu só tô deixando em aberto, caso alguém queira. Tá bom. Fica aí a dica. Amanhã a gente vai fazer... Amanhã... Que eu acho que é hoje. Hoje, mais tarde, a gente vai fazer a gravação. Quarta-feira! Do anime que não teve na semana passada. Que é sobre Bacano, porque semana passada tava muito difícil pra mim, pro Yuri, não teve mesmo pra gente gravar. Então a gente vai gravar hoje à noite. Foi o maior combo. Foi o maior combo de. Eita, hoje não dá. Eita, hoje não dá, que eu já vi. Muito combo mesmo. Mas a gente vai fazer aí o último Tunime do ano, vai ser sobre Bacano. Pra quem não sabe o que é o Tunime, é outro podcast da iniciativa Kyodai, em que a gente fala cada episódio especificamente de uma obra. Sim. Né? E aí, todas as edições ímpares a gente fala sobre cartoon, e todas as edições pares a gente fala sobre anime. E a próxima edição é sobre Bacano. A edição anterior foi sobre Gravity Falls. A gente já falou também de anime de Paranoia Agent, de Sorianimoto, Evilásio, desculpa te interromper, vocês vão falar de Bacano, né? Sim. O João Paulo de Oliveira soltou aqui, Bacana. Eu já imaginava, eu já fiz essa piada também. Cara, ninguém consegue fugir disso, né? É muito difícil. Eu já fiz essa piada também. Mas, enfim. A gente... Já falou com foto. Ah, Sailor Moon Bito. De Sei, anime não me foi isso. pito. E de cartoon a gente já falou aí também de muita coisa boa. Overdengar Sim. Newall, tem no toda a nossa, nossa discussão sobre a Divina Comédia. Né? E Infinity Train Infinite também. Train também. Hilda. Enfim, tem bastante coisa legal lá. A gente vai encerrar então esse ano com o Bacano e esse ano que vem a gente vai voltar também com outro anime. Eu te entendo, João Paulo. Você tá fazendo essa piada na falta do Bebop. Eu te entendo, cara. Não, faz Tudo bem. sentido. Tudo Faz bem. sentido. Tudo bem. É na falta do Bebop que o Carlito tá fazendo a do Discord toda a edição, né, Carlito? Eu só falo pra discordar. Isso não é piada, é só um fato. Vocês vão no Discord Não, pra discordar. essa foi eu que fiz a primeira vez. Tá. Enfim, é isso, pessoal. Um E eu abraço tô pra aqui ainda, hein? vocês. Não fiquem Peraí, não é por Blas, conta antes da de minha você ausência, encerrar. não. Peraí, antes de você encerrar, tem uma pergunta séria pra fazer pro Yuri. Yuri, tô falando aquela hora pra visitar a tua casa, certo? Mas é a tua casa na realidade ou tua casa lá em Moscou? É lá em Moscou, por favor, levem seus devidos comidos, porque o inverno aqui está pesado. Eu não tenho comida para sobreviver até o final do ano, não. É, pra Desse aí. quem não sabe, o nome do Yuri é homenagem a Yuri Gagarin. Exato. Exato, exato. Olha, João Paulo, não sei se teu vídeo usando o Bebop afetou tanto assim o Yuri, cara, mas dá pra imaginar, cara. Bom demais. Enfim, é isso, pessoal. Tchau. Bom fim de Tchau, tchau. ano, boas festas. Tchau, tchau, Até ano gente. que vem. Nos parem, gente, pelo amor de Deus. Não espalhar o quê? O Caralho, fardo da Sibéria? quando fica eu e esses dois aqui, eu não consigo, pessoal, segurar Eu a e fé. esses dois, mas vai pro quinto dos infernos você, Velasco, como se você não Escutem aí, falasse besteira. Vá se fique lascar. a dica. Se Nos vocês parem, tiverem gente. um tempinho a mais, escutem as outras edições do ano, que tá somente eu e Yuri Carlino, vocês vão ver que eles estão desenfreados esse ano. O Yuri, o Evilásio não fala besteira, né, Yuri? Falo muita besteira, mas vocês estão. É vocês, olha aí. Olha, vocês, Que mau vagabundos caráter. dos Não, brincadeira, brincadeira. infernos, Eu também cara. tô nessa. Quando tem Tamo nós junto. três, só como combo. Quando tem só nós três como combo, a gente tem que se policiar mais, porque a gente tá falando muita besteira. Quando tá esse trio. Falou o executivo da KGB perseguindo o Yuri. Olha aí, Olha tô sentindo. só. Faz É todo tudo uma sentido. trama. É tudo uma trama de É espionagem. por isso que eu não posso dizer meu endereço aqui. É. Mas você pode falar que é em Moscou, você tá muito errado. Não pode falar teu endereço, mas fala que é em Moscou, cara. Tchau, Que é isso? verdade. Eita, pessoal. é verdade. Tchau. Eu tô até ouvindo aqui meus cachorros chorando. A gente pode dizer tchau, tchau, tchau, pessoal, tchau. Tchau, então. Au, au. Ai, gente. Não esperem, por favor.